Cocaine. Yeah. Sexita, neguinho. Ontem eu saí com umas meninas pra dar um rolê. Eu tava de Jaguar, rebaixado, vendo fumê. Elas de licor, eu também de amarula. E convidei uns parça pra trincar com nós na rua. Tava fofo, até que um dos caras ofereceu. Dama de branca é linda, na minha vida é museu. Tomei nojo, tô limpo, sou mais as de vitrine. Joguei minha vida fora por causa da cocaína. Um teco, um passo, a vida se destruindo. Deus de papel pra muitos que se perde no caminho. Um pan, um pá, um ratatatatá. Mulher de branca encantadora, mas destruidora de lá. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Eu sei que escama vive, tá nos bares, baladinha. Ninguém vende até TV, não sente mais prazer. Troca mulher por droga e perde a razão de viver. Veja você, que a Rapunzel hoje é a mesma, que ainda tem Angélica cortada sobre a mesa. Clara e salgada, tem sabor de mar, mas nunca vi a água da overdose te matar. Ontem eu saí com umas meninas pra dar um rolê. Eu tava de Jaguar, rebaixado, vidro fumê. Elas de licor, eu também de amarula. E convidei uns parça pra trincar com nós na rua. Tava fofo, até que um dos caras ofereceu. Dama de branca é linda, na minha vida é museu. Tomei nojo, tô limpo, sou mais as de vitrine. Joguei minha vida fora por causa da cocaína. É Angélica, a noite já foi sua. Tu foi minha companheira, minha dama sobre a rua. Tu era clandestina e me tirava do caminho. Me jogou em furada, eu me virei sozinho. Tu prometeu me amar, só eu que te amei. Por ti briguei, gastei, por ti até apanhei. Vendi até minha alma, desfiz a roupa do corpo. A tal da cocaína fez de mim um vivo morto. Pra mamãe dei desgosto, pertences no penhor. Vivia no modo Assunção, tipo cão farejador. Hoje no rolê com elas, porque mulher é muito melhor. Renasci das cinzas, mas não retornei ao pó. Ontem eu saí com umas meninas pra dar um rolê. Eu tava de Jaguar, rebaixado, vidro fumê. Elas de licor, eu também de amarula. E convidei uns parça pra trincar com nós na rua. Tava fofo, até que um dos caras ofereceu. Dama de branca é linda, na minha vida é museu. Tomei nojo, tô limpo, sou mais as de vitrine. Joguei minha vida fora por causa da cocaína. Thank you.